malandragem se extermina. Morreu, acabou, sumiu outra quadrilha. Que aguenta de reina, mas não predomina. Papel de ladrão suja, rasga, mas não brilha. Não existe malas que vem pra bem. Tá pertinho, a profecia está se cumprindo. Errado, não te autorizo, eu vigio. Solto as sentinelas, clando o caminho. Se quiser, te dou outro aviso. Amigo, amigo, estou me confundindo. Chego muito prego vivo, quantos bandidos mortos. Somente te acusa, loucura, outra bruxa. Escudo, levou oito furos, tudo acima do imbigo. É delicado, é frio, é difícil ver isso. Tentade pra ser meu filho, a caçada se vira. De tal estranho outro gatilho. Desarmou, desarmou no brinco, não escapa nem os conhecidos. Tá mudado seu raciocínio, se entregou pra merda, pra cocaína. Ele tá ligado qual é a saída, quem é o caminho, quem é a vida. Foi guardado pelo espírito, tem medo altíssimo. Louvo a Cristo, libertador, não me tiro do trilho. Eu tô na tinta, a profecia está se cumprindo. É delicado, amigo. Onde você vai? Não quer crer em mim? Já vai se cumprir aquilo que se diz. Vai vir lá dos céus pra levar os seus. Isso pode ser pra você e pra mim. A vontade é alimento da ilha, quem sabe vai. Quero o caminho até mais. No encontro das luzes, o adversário te atrai. Tropeçou, olhou pra trás, te respondo, te garanto. No reino dos céus, o covarde não mora mais. A guerra é pupilo dos olhos, não enxerga mais. O pai da mentira te bebe da alucina, depois sai. Sou outra sacerdote levantada pelo pai. O Deus da minha justiça é quem me julgará. Atendendo a voz da fé, consigo ver do outro lado. Sobre os filhos do pecado, corações serão dobrados. No beco escuro, esconde a ânsia, o mal multiplicado. Um álcool viciado, um mesclado improvisado. Uma conduta que termina de forma trágica, além do raciocínio. Aqui se mostra na lógica um anjo contra-ataca. O mal intencionado é o resgate do exército. 23 outros soldados. 23 outros soldados. Onde você vai? Não quer crer em mim? Já vai se cumprir aquilo que se diz. Vai vir lá dos céus pra levar os seus. Isso pode ser pra pra mim. Atração da missão, sinagoga, a tal escola. Os discípulos comemoram, é desprezado. E dele não fizeram caso. Filho do homem, quem venceu o pecado. Religiosidade, tirania, encobre os fatos. Deixando a diversidade, conta a malandragem. Dama de bonzinho, só tem uma finalidade. A ganância atravessa a idade, pivete rei do crack. Seus parceiros vão na escada, é só mais um que caiu do cavalo. Tá complicado, cabeça quente, levou um salve. Apanha na rua, cresce o alvo, outro revoltado. Meu sonho é sair desse buraco. Os homicídios já não ameaçam, o dedo corta, saiu outro resultado. Quem age na equidade, decide de perversidade. Ninguém tá preocupado, não são seus parentes. A humanidade é a seringa que contém o líquido da fórmula. A gota que produz o inimigo. Todo mundo aqui tá dormindo, o inimigo maquina. Desobediência precisa, não sei quem foi atingido. Essa palavra perdida, menino que chora desde cedo se vicia. Continuamente o que a rua previa. Nos becos escuros a madrugada tão fria. O relógio parou, atrasou seus sentidos. Se safou, se saiu, o homem é protegido. Ali é o imã, carne é aperitivo. Eu sei muito mais que isso. Embora que tudo tenha seu conflito, me adianto com Cristo. Se pouco se fala do terceiro dia, aqui em ressurreição foi consciente. Me levar do passado, me dá calafrios. A nota que toca me ensinou, me levou do abismo. Vou seguindo, não sozinho, acompanhado sim, estou com Cristo. A fé e a justiça vem comigo. O que queres que eu te digo? Não te iludi, ninguém desconfia. Que o pagamento do mal virá um dia. Andando sob as nuvens, isso eu afirmo, é real amigo. A profecia está se cumprindo. Onde você vai? Não quer crer em mim? Já vai se cumprir aquilo que se diz. Vai vir lá dos céus pra levar os seus. Isso pode ser pra você e pra mim. Nas quebradas, nas favelas, nos becos, tá tudo errado. O filho sem um pai não é nada. A vingança é o gatilho é o suicídio. É real, amigo, a profecia está se cumprindo.